62251, autorizado táxi para o ponto de da pista no zero, via Pátio e Taxi Índia. Reporte quando pronto para decolagem, QNH padrão. Pátio Índia para o ponto de da pista Uno 961, chame o Centro Recife em Uno 25, décima 1. 251 pro Gol 961? Afirmo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Taxi do Gol 229, 157 a borda, 435 de autonomia, Valternal Galeão. Gol 229, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, QNH 1013. C3 ajustado, Pátio Índia no ponto de espera da sua instrução, Gol no 229. Chile 6251, autorizado, em área, decolar, pistão 0, vento calmo. Salvador, que é o Xaré, próximo de Brasa, seguindo a solicitação para entrar no pátio principal, na posição 9. Oscar Charlie Bravo, autorizado até o portão 9, reporte ao término. Ok. Gono 229, autorizado, NR mantém Y0. NR mantém 1229. Xené 6251, decolado aos 30, chame controle de Salvador no 20, décima 8. 08, bom dia, Xené 6251. Telemetria 2 Sicuna, bom dia, contato radar, soltar o nível de voo 360, via saída São Juno. 360, via São Juno, telemetria 2 Sicuna. Telemetria 2 Sicuna, se ele possível voar Leda, o Mário está me presente? Telemetria 2 Sicuna, autorizado voar Leda. Voar Leda, o telemetria 2 Sicuna, graças. Autorizado, decolagem, pistão 0, vento calmo. Para o nível de voo 360 via saída São Juno. É, sobe para o 360 via São Juno no 229. Bom dia. Bom dia, contato. 6251, chame Centro Recife, em 125, decimal 1. Confirmando com 251? Afirmo. Maravilha, obrigado, bom dia, minha vez. Bom dia. Alô 229, chama Centro Recife, 125, decimal 1. acho que... Muito bom dia. É o TAN 3171, no portão 10, informação Fox, é autorização para Guarulhos. TAN 3171, bom dia. Pronto, cópia. Prossiga. TAN 3171, autorizado para Guarulhos, via Upzulu 10, Taubaté, nível de voo 280. Saída Sanvuno, Leda, Motiva. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5135, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 280, Upzulu 10, Taubaté. Decola da pista 10, curva à direita, Sanvuno, Leda, Motiva. Transponder 5135, controle 208, TAN 3171. Correto, TAN 3171, reporte para o pushback, acionamento, portão 10. Pode estar. Salvador, muito bom dia, o passarinho do 222, no seguinte da Foxtrot. Passarinho 2221, bom dia, para Barreiras, pronto, óbvio. Afirmativo, Barreiras, Foxtrot, 2221. Passarinho 2221, autorizado para Barreiras, via Whisky 42, e conforme roda do plano, nível 160. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição VATAP. Transponder 5133, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Barreiras, via Whisky 42-160, decolagem da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição VATAP, transponder 5133. Correto, passarelo 2221, reporte para pushback acionamento parte 3. Reporte Salvador, passado do 2221, não para, puxa acionamento, pote 3. Autorizado, passaredo 2221, no reporte táxi. Autorizado, puxa acionamento, reporta do táxi, passaredo 2221. Salvador, bom dia, o Xané 6225, cliente da FOC. O Xané 6225, show controle Salvador, aciona identificação, desço para 4 mil pés, ajuste 1013, via chegada a Ponce. 4013, via chegada a Ponce, o Xané 6225. Na 3171, autorizado, puxa acionamento, reporte táxi. Autorizado, puxa acionamento, reporte Salvador, passarelo 2221, para o táxi, está com 48 a bordo, 5 horas e meia, alterna Goiânia. Passarelo 2221, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio, Taxi Índia. Do ponto de espera, reporte pronto para decolagem, QNH, padrão. Pátio Índia até o ponto de espera da 10, lá quando pronto, informa o passarelo 2221 no altimetro padrão. Salvador, o passarelo 2221 não cumpre o nível superior da carta. Gente, passarelo 2221, entendo que cumprirá a restrição inferior. Se possível, o controle irá liberar a restrição. Positivo, muito obrigado. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10 via Apache Taxi India. Ponte pronto no ponto de espera, QNH padrão. 1013 no ajuste, um taxiário via Apache India, chama o pronto no ponto de espera da 3171. Passarelo 2221, está pronto no ponto de espera da 10? Passarelo 2221, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento calmo. Autorizado alinhar e decolar, o passarelo 2221. Minha 225, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3, livre e LS, aporte estabilizado. 2013, livre e aporte estabilizado. Pode voar, Duna? Pronto, para espera da 10, pronto. 3171, autorizado, alinhar e manter esse 10. Passarei do 2221, decolado ao 19, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, passarei do 2221. Salvador, passarei do 2221, cumprindo o perfil de saída Momo, o mínimo, ok? Passarei do 2221. 221, contato radar na decolagem. Suba via saída MON, nível 1, 60. Passada 2221, não compra o perfil superior, ok? Ciente, aguarde liberação. Ciente, passada 2221. Depois 221, da presente voa em Momo, após Momo Barreiras. Da presente voa Momo, após Momo Barreiras, eu faço a lei do 2221. Sub mantém a nível 160. 160 para o passarelo 2221. Decolado aos 21, chame controle Salvador 120, décima 8. 1208, obrigado, ótimo final de semana. Novamente. Sim. 3171, decolado. 3171, contato radar, suba nível 280, via saída São Paulo. 280, Sampo, alguma possibilidade de voar lenda direto? Pois lá do dedo. Utilizando no DLS X-Ray, Xané 62. Gente, o Xané 6225 complete aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, né? 225, bom dia. E o Xané 6225 no ILS visual. Xané 6225, bom dia. Tráfego avistado. Autorizado pouso, visto no zero. Vento calmo. Livre pouso na onda zero. Ah, 185 em 7 milhas já retorna. Gente, está 3171 livre de desvio.